Pessoal, o Twitter lançou hoje o Vine, uma ferramenta que permite que se grave múltiplos segmentos pequenos de vídeos para fazer um único vídeo de 6 segundos. Como parte do Nux deles, eles permitem que os usuários encontrem os seus amigos via o Facebook. A não ser que alguém tenha alguma objeção, a gente vai fechar a API deles hoje, ok? Cara, manda ver. Este é o Segurança Legal, episódio 182, gravado em 13 de dezembro de 2018, Amigos do Rei. Neste episódio, vamos falar sobre os acessos especiais que certos aplicativos receberam aos dados dos usuários do Facebook. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown 5 Consultoria. Todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Justin, Guilherme Goulart, e aqui comigo está Mark, quero dizer, Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius, como vai? Olá, Justin, quer dizer, Guilherme. Como vai? Tudo bom lá, os nossos ouvintes? A gente já explica o que é isso, tá, pessoal? A gente vai explicar mais adiante, né? Mais adiante. O que o Justin e o Mark estão conversando aí, né? Fiquem conosco. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de temas. Para isso estamos à disposição no @segurançalegal, podcast @segurançalegal.com no Twitter antes, né? Facebook é a mesma coisa, YouTube, youtube.segurançalegal.com. .com, iTunes, Spotify, Deezer não. Deezer não, a gente não conseguiu, não respondem, não vai. Todos os links vocês podem encontrar lá no nosso site. Antes, Vinícius, a gente queria pedir desculpas aqui para os nossos ouvintes, porque nós tivemos alguns atrasos aí nessas últimas semanas, e isso se deve ao final do ano, que é bem difícil para nós, porque além de uma série de entregas do nosso trabalho, da nossa empresa, a gente também tem final de ano na faculdade, que sempre é um estresse, assim, com provas e TCCs, então a gente está tendo alguns atrasos, mas é por conta dessa correria do final de ano. A gente pretende, além desse episódio, ainda ter mais um resumo, e como último episódio do ano, o nosso já tradicional retrospectiva, que daí gravaremos eu, o Vinícius, e o nosso amigo Fábio Assolini. Ao vivo entre nós, né? Ao vivo entre nós, claro, né? Nem sempre conseguimos falar todos juntos, mas é um momento bacana aí para nós a gente conseguir se reunir como último episódio de ano. Então, esse é o nosso planejamento aí para o mês de dezembro. Então, se você quiser ir diretamente para o tema principal, vá para... 14 minutos e 39 segundos. Vamos para o sorteio das canecas? Vamos lá! Apenas lembrando que para concorrer às canecas você precisa ser nosso apoiador, você precisa estar em dia com seus apoios, ter realizado pelo menos um apoio e... Quais são as outras condições, Vinícius? Acho que é isso, né? É basicamente isso. Não ganha de novo, né? Quem já ganhou não ganha de novo. E, obviamente, a gente tem uma limitação com relação à distância para onde a gente pode mandar isso, tá? Ah, é verdade. Então, assim, a gente tem ouvinte no Japão. Para mandar uma caneca pro Japão, sai mais de R$300, né? A gente até gostaria de enviar, mas nesse caso não vai... Então, assim, a gente tem um problema com relação a isso. Mas vamos lá, né? quem sabe algum ouvinte que vá pro Japão. E leva a caneca. Nos avisa, a gente remete aqui pro Brasil mesmo e você... viaja com a caneca do Segurança Legal, pode puxar a caneca no meio do voo, inclusive, para mostrar isso. O Segurança Legal para quem estiver no teu lado. Só antes de a gente continuar, Vinícius, uma coisinha só, os nossos envios por conta de todos esses compromissos... Estão atrasados, o Papai Noel está atrasado. Então, a nossa equipe aqui de logística... Tem até uma esteira aí, né? Tem. Mas, enfim, Vinícius, os nomes dos dois ganhadores dessa semana. Vamos lá, nessa semana... Neste episódio, né, quem ganhou as canecas foram o Odélio Porto e o Rafael Hoppe. Isso aí. Ah, Odélio Porto e Rafael Hoppe. As licenças, aquelas que nós tínhamos da Caspes, que já acabaram, né? Então a gente segue com o sorteio das canecas e, obviamente, a gente está mandando junto com as canecas os adesivos. E mesmo quem não ganhou nada no sorteio até o momento, a gente está pegando lá, seguindo a ordem lá dos apoios e tudo mais, e mandando via correio os adesivos para todo mundo, sem exceção, claro. Que está em dia, colaborador, né? Aquela coisa toda, que o Guilherme já falou. Ah, então, adesivo, mesmo que não seja sorteado, você vai acabar recebendo, tá? Certo. Mensagens dos ouvintes? Vamos lá. Temos uma mensagem aqui do nosso ouvinte Isaac Melo, no episódio 181. O Isaac também, que foi um ouvinte que anteriormente tinha mandado diversas informações sobre a questão do blockchain e que, de certa forma, nos motivou também a gravar sobre isso. O que falou o Isaac, Vinícius? O Isaac mandou mais um e-mail cheio de conteúdo aqui. Aliás, bem interessante. O primeiro e-mail dele, muito interessante. Uhum. E ele diz o seguinte... Aliás, Isaac, tu colocou no site? Eu não vi se ele mandou pro site aquele primeiro comentário dele, né? Não me lembro, acho que não. Tá, é bom. Se não mandou, Isaac, larga lá, por favor, tá? Uhum. Mas ele coloca o seguinte... Olá, pessoal do Segurança Legal. Fico grato que eu tenha trazido o tema blockchain de certa forma. Estou feliz que tenham outras pessoas como o professor Everton falando sobre o tema. O que me deixa triste é que pouca gente publica conteúdo sobre blockchain ou criptomoedas, como se toda a tecnologia não tivesse maturidade. Enfim, falar de nuvem privada deve ser algo mais relevante ao mercado brasileiro. Pena que essa tecnologia está passível de canetadas e sair do ar a qualquer momento. Já com tecnologias distribuídas, isso não ocorre. Quero apenas fazer uma sutil errata sobre alguns pontos que foram levantados neste episódio. Ele está falando do episódio 181, tá? O anterior a este aqui. Infelizmente, primeiro ponto. Infelizmente, tem projetos que criptomoedas que não estão tomando medidas de segurança nativas de forma adequada. Isso contribui para vulnerabilidades estruturais e roubos. O caso mais sutil e irresponsável que vejo é o blockchain do Ethereum Alliance, que alguns chamam só de Ethereum. Uhum. As wallets não possuem uma tecnologia simples de multisig ou multi-assinatura. Deve ser, né? Multi-assinatura. Aí ele dá os dois links ali, que estarão lá no show notes. O outro ponto que ele coloca... aliás, ele começa dizendo outro ponto. Outro ponto interessante é que existem, no mínimo, duas redes para cada projeto em blockchain. A rede teste, a testnet, e a rede em produção principal, a mainnet. Como os projetos são constituídos das duas redes, em teste o Bitcoin já foi hackeado diversas vezes, porém nunca em produção. Uma lista completa mantida pelo core do time oficial, tá lá, né? Então tem a listinha, o link, vai estar no show notes também. Em outras moedas, acontece a ocultação dessas informações, logo o incentivo a achar que o projeto é seguro, né? Entre aspas, né? Mas na prática é que o mesmo é que a segurança por obscuridade. Por isso tem muita gente que valoriza apenas o Bitcoin, pois esses projetos novos, nem públicos, nem privados, nem híbridos, têm uma política clara sobre CVEs e CWS. Isso aqui é uma coisa interessante, né? A ideia do blockchain é que seja uma coisa completamente pública, né? E aí você começar a esconder algumas coisas. Mas lembrando, isso aqui é o que o Isaac Melo está colocando, tá? A gente não verificou, a gente só está repassando a informação dele. Uhum. Caso vocês queiram, posso ajudar a completar informações. Tenho uma carreira com reporte de segurança em exchanges, criptomoedas e projeto blockchain, DLT e DAG. Ou DAG. Eu acho que é DAG. Uhum. Será uma honra para mim contribuir com segurança legal. Caso vocês tenham interesse, me enviem um e-mail, estou à disposição. Beleza, muitíssimo obrigado, Isaac. É provável que a gente sim volte a conversar, porque a ideia é que a gente faça mais episódios sobre blockchain. Aquele foi um episódio introdutório, né? Uhum. E a gente quer falar mais sobre blockchain e direito, que a gente já tem aí uma possível convidada. Blockchain, criptomoedas, enfim, outras aplicações, contratos eletrônicos. Tem bastante coisa para falar ainda, a gente espera aí que em 2019 a gente volte a falar. Bom, mas segue aqui, a gente também coloca o link que ele também mandou da participação dele no RoadSec. Ele deu a palestra Como Hackear uma Blockchain. E ele diz aqui: nessa palestra irei definir brevemente as principais estruturas do blockchain utilizadas por vários projetos, depois irei abordar quais são as principais falhas estruturais de projetos distribuídos. Então fica todas as informações. Isaac, muito obrigado pela tua contribuição e continue conosco. Obrigado, um abraço. Vinícius, também temos algumas mensagens aqui pelo Twitter. Uma delas O Belafobia no Twitter disse, ao receber aquelas estatísticas do Spotify, que o Spotify manda no final do ano, né? Qual música tu mais ouviu, as mais ouvidas, quanto tempo tu ficou ouvindo. E ele nos diz aqui que os podcasts que ele mais ouviu em 2018 foi o Segurança Legal e o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que infelizmente olha só, eu não, cara. Isso que Segurança conheço. Legal tá há pouquíssimo tempo no Spotify. É verdade, isso me chamou a atenção também. A mesma coisa foi do nosso amigo Diego Costa, lá do Projeto Root. Diego Costa, sim, que também sim. Falou que no seu Spotify disse pra ele que o Facebook, o Segurança Legal foi o podcast mais ouvido. O Rodrigo Blasi também mandou uma mensagem ali pra nós, dando uma intimada na gente ali, né, Vinícius? Caramba, é. Segurança Legal, faz o favor de mandar um episódio bom daqueles amanhã, porque no final de semana tenho grama pra cortar e louça pra lavar. Precisaria da ajuda de vocês, abraços amigos. Cara, eu te entendo, Rodrigo, porque eu faço a mesma coisa, cara. Uhum. Final de semana eu vou lavar a louça, eu já taco um podcast, ponho a caixinha de som na frente, sem ter uma... Na frente da pia, assim, tem uma prateleira, uhum, né? Uhum. Eu largo a caixa de som ali em cima, bem na minha cara, ponho um podcast a tocar e vou lavar a coisa. Vou lavar a louça. Muita gente faz isso. Essa, né? É a vida, né? Ficar lavando a louça e tal. Mas é bom, é uma terapia. É, ter a pia. Né? É bom ter a pia lavando louça, a entendeu? Lá no episódio 175, Profissão Professor, o Ulisses também mandou uma pequena mensagem pra gente ali, Vinícius. O que que disse o Ulisses? A gente gravou Profissão Professor, né? Uhum. Ele diz assim, podcast maravilhoso, me motivou a continuar estudando para o mestrado. Quem sabe após isso conseguir dar aulas também. Olha só, Ulisses, legal, cara. Eu vou me permitir, Guilherme, dar aquela mesma dica que eu te dei quando tu começou a dar aula. Uhum. Pode, que é pode o seguinte, dar. Ó. Vamos ver, cara, se eu lembro, né? Tu vai lembrar assim. Uhum. Vai ter semestres... Que tu vai assim, tu não vai ver a hora de chegar lá, pra ir dar aula, sabe? Tu vai querer ir pra aula, pra encontrar a tua turma e, cara, vai terminar o semestre e tu vai ficar, poxa, que pena que terminou o semestre com essa turma que eu tive. E vai ter semestres, cara, que tu vai pensar assim, cara, eu não quero dar aula nunca mais na minha vida. Então, assim, ó, passa por esses últimos que tu sempre vai encontrar os primeiros, eventualmente. Uhum. É. Né? E aí, assim, mas vai acontecer. Então não desista na primeira, porque vai acontecer. Não tem com que não aconteça isso. É. Tá? Mas é muito legal dar aula. Eu te digo que é uma coisa que eu faço até de graça. E como, aliás, já fiz. Uhum. É verdade. Eu faço até de graça pelo prazer de fazer, de dar aula. Não é de dar aula, parece que a gente está indo lá, né? Vender aula. Alguma coisa, dando uma coisa para alguém, não. Mas é participar de uma aula, né? Acho que cara, isso é muito legal. É muito legal. É gratificante, né? E quando a turma vem junto, meu Deus do céu, não tem. É um grupo de estudo, não é uma aula. É uma dinâmica que é muito recompensadora. Eu acho que devem existir outras profissões que o cara se sinta gratificado, né? Mas toda profissão, é verdade, né? Desde a profissão mais simples, assim. Claro, depende muito da visão do cara. O cara pode odiar a profissão dele, não importa que profissão seja, ele vai achar uma porcaria levantar de manhã pra ir trabalhando. Mas, Gravar podcasts é uma profissão também, eu acho, né? Fazer podcast, cara, acho que sim, né? Eu levantei hoje pra gravar podcast. Com os rumos que a educação tá tomando, eu não te duvido que no futuro a gente vá fazer muito mais isso que a gente vem fazendo hoje, sabe? Quem sabe, né? Não sei quais os rumos que a educação vai tomar, formal, cara, assim, né? Eu não sei. Eu não sei que educação à distância vai acontecer, vai fazer, eu não sei qual foi o seu resultado prático de educação à distância. Uhum. É que a gente tá vendo aí um monte de caca acontecendo aí, então... Assim, vai, não sei se vai, se nós vamos voltar a ter uma preocupação maior com a qualidade do ensino, ou se vai dar uma quebrada, vamos dizer assim, na questão do diploma, sabe? Sim. Vai dar uma desvalorizada no diploma, talvez de uma maneira geral, talvez de certas instituições, não sei, a gente tem que ver o que vai acontecer aí. Uhum. Pois bem. Então tá, Ulisses, obrigado pela tua grande mensagem. Grande abraço, cara. Grande abraço. Bem, então vamos agora trocar a trilha já para o nosso tema principal. Vinícius, pauta com o Facebook sempre é uma boa pauta, né? É. De novo o Facebook, né? Virou, tem coisas que meio que viraram um pouco assim um lugar comum na tecnologia, né? Assim, é como falar mal de político, né? A coisa, o cara senta na mesa, num bar, assim, porque o pessoal começa a falar mal de político e tal. É. Meio que é uma unanimidade, né? E no mundo da tecnologia, da proteção de dados, proteção de dados pessoais, proteção à privacidade, e a questão também da concorrência e o tamanho que as grandes empresas de tecnologia vão tomando, falar mal do Facebook virou também um lugar comum, né? Então, o Facebook, todo mundo tem conta no Facebook, né? Sim. Mas depois, minha privacidade, não sei o quê, mas ao mesmo tempo a gente vê muito na timeline, né? As pessoas aderindo àquelas... aqueles joguinhos, né? Como eu serei quando tiver 70 anos? Quem é minha alma gêmea? Qual pessoa eu fui na outra vida? Como e tal. Eu vou parar? Como eu vou ser daqui? Falou daqui a 80 anos. 70 tal. Anos. Se eu colocar lá a idade que eu tenho agora, se eu botar daqui a 80 anos como eu vou ser, vai aparecer um caixãozinho lá. talvez. Um esqueletinho. Um esqueletinho, né? Esqueletinho. Não tem. Vai ser assim. Vai ser isso aqui mesmo. Não tem jeito. Muitas das coisas que a gente vai falar, ou algumas, melhor dizendo, algumas das coisas que a gente vai falar aqui, a gente até mais ou menos suspeitava, né? E mostra também... já se comentava, né? Se comentava, assim, né? Não tem tantas coisas novas, né? E é bom também que se diga, Guilherme, a gente não quer demonizar as pessoas também, né? Uhum, uhum. Pensar que as pessoas estão lá, né? Tipo, levantei pro mal hoje, né? Uhum. Mas... de repente elas estão fazendo essas coisas de uma maneira bem natural e, sabe, nem se dando conta, né, da criticidade do que estão fazendo, né? Mas, na verdade, não é bem assim que tem alguns lugares em que elas se dão conta claramente do que estão fazendo. Eu acho que há uma tensão aí, primeiro no aspecto econômico, né? Uma empresa de alcance global como essa... você tem muita dificuldade de regular isso em nível global, né? É uma grande dificuldade regular essas empresas de tecnologia. E o que acaba acontecendo é que, como elas têm um efeito de rede muito grande, ou seja, elas ficam muito valiosas pelo seu uso mundial, há uma tendência de desregulação e há uma tendência de abuso, né? Até porque eles são um monopólio praticamente de rede social aí, né? Tem o Twitter, enfim, mas existem poucas redes sociais do tamanho deles, então eles se permitem fazer práticas muito agressivas, que é o que a gente vai ver hoje, né? A gente viu aí que o New York Times publicou no dia 5 de dezembro uma matéria com o título "Documentos mostram que o Facebook utilizou dados de usuários para favorecer certos parceiros e punir concorrentes." E eu ressalto aqui, punir concorrentes. Essa matéria, ela se deu com base em documentos que foram publicados pelo Comitê do Parlamento Britânico, que está investigando desinformação online. E aí é um resumo do documento que a gente vai colocar lá no show notes, como sempre, que são de 200... É um documento que tem 250 páginas. Isso. E a gente promoveu... logo no início você vai ver um resumo que há 6 pontos. O que nós fizemos foi trazer esses 6 pontos aqui para que a gente fale... um pouco sobre cada um deles, né, Vinícius? Mas antes de falar sobre eles, quais seriam as tuas impressões aí sobre esse caso? É importante dizer de onde saiu esse documento, tá? Uhum. Esse documento de 250 páginas, ele estava sob sigilo da justiça dentro de um processo da 643, que é o nome de uma empresa que desenvolve aplicativos, contra o Facebook. Eles processando o Facebook. Sim. Tá. E eu não sei, a gente não sabe, eu pelo menos não fui atrás, né, do conteúdo desse processo, mas o que acontece é que esse documento de 250 páginas, ele fazia parte desse processo, quer dizer, ele faz parte desse processo, e estava sob sigilo. Tá? Uhum. E aí, o Damian Collins, tá? que faz parte desse comitê, que a gente colocou, se está pesquisando, está estudando sobre a questão da desinformação, está investigando a desinformação online, ele conseguiu, através de um artifício legal, né, lá, britânico, no sistema britânico, ele conseguiu acessar o documento e, uma vez ele tendo acesso ao documento, ele tinha, vamos dizer assim, a autorização ou o poder para tornar o documento público. Uhum. E aí ele tornou o documento público. Tá? E isso gerou um bafafá, até o próprio Mark Zuckerberg colocou no Facebook uma manifestação dele, tá? Que eu li, eu até vou botar o link aqui no show notes. Cara, mas não explica nada do que tá aqui. Ele só diz que tá fora de contexto, que a gente se preocupa muito com o mundo e não sei o quê. Tá? Mas não é o que... Se você lê o documento, não é o que você vai... Assim, ele não responde aquilo que está no documento. Sim. Tá? E não dá para dizer que as coisas foram tiradas assim, não, que estão completamente fora de contexto e tá sendo forçada uma base. Não, as coisas são muito claras o que estão escritas ali. Então, esse documento é um documento... Não, ele não foi vazado. Ele foi simplesmente tornado público através de um artifício jurídico lá, né, do sistema britânico. E que uma pessoa conseguiu, então, o Damian Collins conseguiu, então, buscar isso nesse processo que tava com, da 643 contra o Facebook, que estava correndo sob sigilo de justiça. E aí, eles mesmos, nesse próprio documento, vai estar lá o link, nas primeiras páginas tem os seis pontos que eles levantam. Nas páginas seguintes, até a página 15, você vai encontrar citações assim, mais diretas, né, mais pontuais para mostrar esses pontos. E depois, que são página e-mails, 16... Né? Que são e-mails, né? A maioria são e-mails, né? São e-mails. Da página 16 até o final, aí é o conteúdo na íntegra. Aí, assim, divirta-se, tá? Vai lavar a louça e... Não vai dar, eu não consigo fazer isso. Lavar a louça e ler as páginas todas. Mas sim, tem... Daí dá pra ler na íntegra tudo lá. Então o que a gente fez foi... Nós nos baseamos nas 15 primeiras páginas apenas. A gente não foi adiante no resto do documento. Nós vamos comentar rapidamente pro nosso ouvinte cada um desses tópicos que são bem interessantes. Lembrando que esse documento, ele traz e-mails que são de 2012 a 2015. Tá? Que é um período muito importante para o Facebook, é o boom do Facebook. E aí eles estavam vendo como lidar com essa questão de como monetizar da melhor maneira possível, né, as informações que eles tinham. E aí a gente via ali que aquela coisa de ligar o mundo, o que é bom para o mundo e nem sempre é bom para nós, mas a gente vai pelo mundo, não é bem assim. Inclusive, no próprio documento, tem um certo ponto lá que o Mark diz assim: ah, isso aqui pode ser bom pro mundo, mas pra nós não é. Sim. Aí vai numa outra direção. É então, aquela retórica já conhecida dele, né? É, então é dose isso, é dose. Mas vamos lá, vamos ponto a ponto. O Marcos, basta a gente lembrar também do Dumb Fucks que ele coloca lá no. Bem naquela história, né? Que ele tava montando o Facebook e aí um amigo perguntou pra ele: não, mas como é que as pessoas estão dando essas informações todas pra ti? E ele: não, elas simplesmente confiam em mim. Confiam em mim. É. E dizem, sei lá, malditos idiotas, né? Dumb Fucks, ou sei lá qual é a tradução disso, né? Mas, tem bem essa retórica, o que ocorre com muitas empresas também, vamos lá, né? Desde empresas que, sei lá, projetam o seu carro de uma forma que, se você bater na traseira, ele explode, e os caras fazem um cálculo de custo-benefício para deixar que pessoas morram e paguem indenizações do que mudar todo o projeto do carro, né? Caso conhecido lá nos Estados Unidos, até pneus que estouram, enfim. Você tem uma constante, em alguns casos, de mera retórica, pura retórica. Os caras querem ganhar dinheiro e, às vezes, essa intenção ultrapassa até os limites éticos das atividades, né? Exatamente. Vamos para os itens, Vinícius? Vamos para os itens. O primeiro deles, que o próprio documento fala, chama de white lists. O que é isso, Vinícius? O que acontece? Em 2014, 2015, o Facebook começou a fazer uma mudança na plataforma deles, tá? De tal maneira a limitar o acesso à leitura de amigos dos amigos e aquela coisa toda lá dentro, certo? Através da API do Facebook. Eles começaram a limitar isso. Antes era tudo público, aberto, quem quisesse entrava lá e saía pesquisando os amigos, né? Desde que o cara permitisse, saía lá viajando lá nos amigos, no grafo, né, dos amigos. Que foi, então, esse não foi o caso da Cambridge Analytica? Essa possibilidade? A Cambridge Analytica utilizou isso também. E aí, o que eles fizeram? Eles passaram, então, ali 2014, 2015. 2014, eles começaram a fazer essa modificação e começaram a limitar o acesso a essas APIs. E a essa API. E aí, o que acontece é que eles começam a fazer acordos, vamos dizer assim, para permitir para certos amigos ou empresas que para eles interessam, para permitir eles continuarem acessando essa API. Tá? Uhum. Lembrando que naquela época, essa limitação ela foi propagandeada com a questão da proteção de privacidade dos usuários, essa coisa toda. Tá? Só que, na real, quando você lê os e-mails todos, você vê claramente, e eu vou ler mais adiante depois, tem mais um outro item mais abaixo, eles claramente estão preocupados em aumentar o ganho com as informações. Tá? Uhum. Então, assim, quais são as aplicações que receberram whitelists, né? Que foram. Uhum. Que fizeram parte das whitelists, foram liberadas para continuar acessando as informações com suspeita de que os usuários não estavam cientes disso. Ok? Então são duas coisas. Houve a mudança na política, Facebook fala para todo mundo que isso é para garantir a privacidade dos usuários e tudo mais, e no entanto ele começa a fazer whitelisting de empresas que para eles são interessantes. Sim, você tem um problema de transparência num primeiro momento, né? E você tem uma mentira, na realidade, né? É, exatamente. Então, assim, o primeiro e-mail que eles citam aqui é o Badu, tá? É o Badu mandando um e-mail pro Constantinos Papamiltidas, certamente é grego. Sem dúvida nenhuma, esse cara é grego. É o diretor de parcerias da plataforma Facebook. Isso aí, pelo menos a gente está falando naquele momento, naquele período, né? Sim, naquele momento, claro. Naquele momento, que tem um monte de executivo do Facebook que saiu fora e não está mais lá. Depois a gente até pode comentar um pouco sobre isso. Uhum. Aí o que que o pessoal do Badu escreveu pro Constantinos o seguinte, né? Olha, a gente tem um problema muito sério porque a gente não, com essa remoção de permissões de acesso aos amigos, porque as nossas aplicações que são muito populares e rentáveis, que é o Badu e o Hot or Not, estão sendo afetadas por isso. E aí o Constantinos responde para eles, né? Claro que isso aqui são certos e-mails, né? Uhum. E diz assim: olha, já foi aprovada aqui dentro a nossa nova API, né? Que se chama Hashed Anon All Friends API. All Friends API. All Friends. Essa API vai estar disponível aí com mais os documentos na próxima semana. Isso eles estão falando de janeiro, 23 de janeiro de 2015, tá? Uhum. E dia 5 de fevereiro. O Constantinos, então, manda um e-mail dizendo: olha, nós colocamos vocês na whitelist, tá? Então tá na whitelist o aplicativo Badu, o Hot or Not e também o Bumble, que é deles. Hot or Not. Te interessou, é? Não, eu quero saber, porque o nome... não fui atrás dos aplicativos, nem conheço os aplicativos. Mas é que o nome diz muito, né? Não é um negócio tão simples. Hot or Not é um site de classificação que permite aos usuários avaliar a atratividade de fotos enviadas voluntariamente por outras pessoas. Então, assim, ó, eles foram incluídos na whitelist. Mais adiante também, o software Lyft... Que é um aplicativo para táxi. Ah, tipo Uber, né? Também foi colocado nessa whitelist. Airbnb, tá? Foi colocado também nessa API, ou seja, eles prometeram também a questão da API para o Airbnb. E esse que para ser utilizado para social ranking, né? E se eles aceitassem, se interessasse a eles essa nova API, eles teriam que assinar, abre aspas, eles vão ter que assinar um acordo que vai permitir acesso a essa nova API. Então, assim, essas empresas começaram a assinar acordos com o Facebook para poder utilizar essa API que antes era pública. E aparentemente sem conhecimento dos usuários, tá? Sim, que é o que diz no documento. Sim. 17 de fevereiro, o Netflix também foi... Só uma coisa, Vinícius. Nota que quando essas empresas usam essas informações e fazem essas conexões todas, o Facebook também ganha mais informações, porque ele sabe. Exato. Né? E o que chama a atenção é o seguinte, por isso que me chamou a atenção do Hot or Not, porque Hot or Not, esse tipo de questão são dados sensíveis, né? Pessoais sensíveis, né? O seu interesse ou não por um certo tipo de pessoas, ou por um sexo ou outro. Tu vai chegar claramente essa relação no item 3. Ah, tá. Então... Da reciprocidade. Vamos adiante, Justamente aqui a coisa começa a ficar mais interessante. Vai lá. O Netflix, no dia 17 de fevereiro, né, tem um e-mail entre o Netflix, uma outra pessoa chamada Chris Barbour, que eu não sei quem é, tá? Eu não encontrei. Uhum. E o Constantinos, do Facebook, ele diz assim: nós seremos inseridos na whitelist para pegar todos os amigos em itálico, não apenas os amigos conectados. Uhum. Então era simplesmente parece um e-mail interno de alguém na Netflix informando uma outra pessoa dentro do Netflix, né, com cópia para o Constantinos do Facebook, dizendo: ó, nós vamos estar na whitelist para pegar todos os amigos, não apenas os conectados. Uhum. Então, basicamente a ideia é você permite, por exemplo, que o Netflix acesse a tua conta e aí ele varra os teus amigos que estão lá para oferecer o serviço. Né? Ou sabe-se lá o que também fazer com esses teus amigos, né? É, mas vamos lá. E eles estavam... E um último e-mail que eles citam aqui é um e-mail entre o Simon Cross... E quer dizer quem é o Simon Cross, Guilherme? É o gerente de produto do Facebook. Para o Constantinos. Uh-huh, que é o diretor de parcerias. Para o Aime Archibong... Esse não tá aqui. Aime Archibong, sim, que é o vice-presidente de parcerias. E pro Jack Chung, que não é o Jack Chan. Jack Chan. É Jack Chung. É uma mulher, inclusive. E né, é uma mulher. É, não confunda com Jack Chan. Com Jack Chan. Que é da parceria de produtos também. Exato. Né? E eles estão colocando aqui: nós temos que definir como tomar decisões de manter, matar e contratar. Ou seja, como eles querem definir o processo de como eles vão verificar quais acessos, né, têm que ser fornecidos e como tomar decisões de manter esses acessos, matar esses acessos ou fazer a contratação dessas empresas para dentro do Facebook. Então, assim, eles estão começando a criar um processo, tá? Porque tá muito complicado de fazer manualmente. Tá? Então até o Simon Cross reclama: olha, eu não quero fazer todo esse processo de novo, entende? Uhum, tem que ser uma coisa estruturada. Então, assim, é algo que estava acontecendo num primeiro momento meio ad hoc, ou seja, eles bloquearam a API, lançaram uma nova API e começaram a ter demanda pela nova API, antes de ser lançada, inclusive, né? Uhum, e começaram a atender essas demandas desses parceiros deles. Tá? E aqui alguns exemplos só. E detalhes sem o conhecimento, sem o consentimento das pessoas. Sem o consentimento, né? Exato. Depois de uma mudança na política que bloqueou o acesso a essa API para todo mundo, exceto a API anterior, né? Uhum. Para todo mundo. Então, essas exceções, esse whitelisting foi feito para quem eles achavam interessantes. Os critérios para isso nós vamos ver a seguir. Que é o próximo ponto, né? Que seria o valor dos dados dos amigos. É que seria o ponto 2 desse relatório. É, exato. Assim, o que eles querem fazer é que eles fizeram essas mudanças na plataforma, que eles chamam de plataforma 3.0, tá? Para aumentar o ganho com os desenvolvedores de aplicativos. Uhum. Tá? E eles queriam vincular o acesso aos dados dos amigos com relação a ganho para o Facebook. Sim. Que vamos lá, né, cara? O Facebook é uma empresa, né? Aquela história que a gente fala. Né? Quem fica achando que o Facebook é uma obra de caridade tá errado, né, cara? Sim, é uma empresa e ela tá buscando se viabilizar financeiramente. E não há nada de errado no Facebook ganhar muito dinheiro e ser a maior empresa, uma das maiores empresas. Exato. Não há nada de errado nisso. O problema é talvez a forma como claro. Como eles tocaram isso, tá? Então, o que eles colocam? Tá? Como é que eles começam a perceber? Como é que a gente fica claro esse valor dos dados dos amigos? O primeiro e-mail que eles citam aqui é um e-mail do Royal Bank of Canada, tá? Envolvendo... Eles estão discutindo a questão do que o Royal Bank of Canada investe em propaganda dentro da plataforma. Uhum. E se eles devem ou não ser colocados no whitelist. Então, o que acontece é que tem um e-mail aqui do Sakinmonga. É a integrante do time de plataforma do Facebook. Na verdade. Agora é o. É o Sakinmonga, tá. É, e ele manda pro Jack... Para a Jack Chan. A Jack Chan. Né? Dizendo o seguinte: olha, o impacto... Sobre o impacto... Isso em 2013. o impacto da mudança da plataforma pro Royal Bank of Canada, tá? E ela coloca, olha, sem a habilidade de acessar os amigos que não utilizam o aplicativo, tá? A API de mensagens fica drasticamente menos útil para eles, né? E eles não vão conseguir criar o esquema de pagamento peer-to-peer que eles estão fazendo com o aplicativo deles, do Royal Bank of Canada. E isso vai ter consequências sérias para a nossa parceria com eles. Tá? E aí, o que a Jack Chang manda para o Sakin é perguntando mais ou menos assim, eu vou dar uma resumindo que é... Tá, o que, que eles estão gastando com a gente? É, ou seja, o que, que eles gastam com a gente em termos de propaganda? Tá? E a resposta é, olha, eu acredito isso aqui, a Jack respondendo, né? Eu acredito que vai ser uma das maiores campanhas que nós vamos rodar no Canadá, que já foram feitas no Canadá. Ela fala em valores ou não? Não fala em valores. E aí, ele basicamente... Mas deve ser mais de R$50, né? Acho que sim. Que era o que a gente gastava às vezes com publicidade do podcast no Facebook, né? Então assim, o que acontece é que como é em 2013, eles começam a discutir a questão da whitelist, né? Então que a Netflix tinha sido recentemente colocada na whitelist para essa API, para acessar esses dados. E eles consultam o Brian Huren, que é o gerente de parcerias estratégicas. Né? Eles consultam o Brian Huren sobre o que fazer nesse caso, né? E eles dizem, olha, da perspectiva legal, eles precisam assinar uma Extended API Agreement, que nós utilizamos com o Netflix. Então, ou seja, com base no valor que estava sendo gasto em propaganda... Eles estavam começando a limitar ou liberar o acesso a todos os dados. A todos os amigos, independente se estava vinculado ao aplicativo ou não. Então, aí começa o item 3, né? É um dos exemplos do item 3 que eles colocam a questão do valor da informação. E aí, a gente tem mais um e-mail que é muito interessante, que é do Constantinos pro AIM. Lembrando que é o diretor de parcerias... mandando uma mensagem para o vice-presidente de parcerias. Exato. Aí ele coloca o seguinte... Que é o chefe dele, né? Tá mandando um para o chefe dele. Ele é diretor e tem o vice-presidente. Então ele diz o seguinte, ó. Basicamente, eles estão se preparando lá para uma palestra no DevOps, né? E pontos importantes, tá? É comunicar de uma vez para todos os aplicativos que não gastam... Tá? Que não gastam com a gente, terão as permissões revogadas. Então, aplicativos de empresas que não gastam na plataforma, não investem na plataforma em termos de propaganda e tudo mais, terão as permissões revogadas a questão dos amigos, aquela coisa toda. Tá? Sim. E essa é uma coisa interessante, né? Porque em algumas... Você tem uma relação gratuita aí, né? Que ela não é... Ela é aparentemente gratuita, porque o que eles estão fazendo é retirar. Seria mais ou menos como você tem... Nós, né, temos a nossa conta lá no Facebook, mas a gente interage pouco com a rede e gera pouca, né? Gera pouca interação. Vamos supor, a gente fica usando a rede para tentar chegar em outras pessoas, mas a gente não gasta em propaganda. Ou não publica nada. Né? E a questão do aplicativo é mais crítica, né? Porque tu integra o aplicativo com o Facebook. Claro. O Facebook, em tese, não ganha nada com isso. A não ser que tu gaste. Depois a gente vai ver no item 3, que é reciprocidade, né? Mas nesse ponto aqui, o que eles estão colocando é... Ou o cara gasta na plataforma ou tá fora. Então ele diz, ó... Fala pra todo mundo de uma vez que se não gastar, eles vão perder as permissões. E comunica o resto que eles têm que gastar pelo menos $250,000 por ano pra manter o acesso aos dados. $250,000? Sim, sim. Tá? Pra manter acesso aos dados ou... para manter acesso aos dados. É isso aí. Tá? Então, esse e-mail entre o Constantino e o Aime, né? Constantinos e o Aime. Mais adiante... Você tem que cuidar, né? Porque como tu não conhece grego, de repente Constantino é uma coisa e Constantinos é uma outra coisa completamente pode diferente. Pode ser um xingamento, sim. Palavra... Sim. Vamos lá. Tá. Aí a gente tem mais um e-mail. Esse é mais interessante ainda. Que eles estão discutindo uma apresentação que o Simon Cross... Simon Cross é o gerente de produto. Isso, que ele vai dar uma, ele vai fazer uma apresentação sobre o plano de implantação da plataforma 3, né? Uhum. Então é o Constantino mandando pro Simon Cross com cópia pro Arme e pra Jack. Uhum, em 2013, uhum, ainda, dizendo o seguinte: olha, no slide 5, eu não tenho certeza se essa mudança. Sobre a. Desculpa. No slide 5. Eu não tenho certeza sobre a redução de custos. Uhum. É realmente um exercício de redução de custos? De corte de custos? Uhum. E ele coloca... Remover acesso a todos a lista de todos os amigos parece mais uma maneira indireta, né, de forçar a adoção de propaganda na plataforma. Uhum. Tá. Uhum. Ou seja, ele dizendo, olha, não, no slide 5 não tá muito interessante tu dizer que é redução de custo, que não é isso que a gente tá fazendo. Uhum. A gente tá limitando o acesso à lista de todos os amigos para forçar um investimento maior na plataforma nossa plataforma de propaganda. E isso fica claro nessa questão do slide e no item anterior que a gente comentou que eles iam cortar os acessos de todo mundo que não gastasse. E que tinha que gastar pelo menos $50 mil para manter o acesso aos dados. Mas vamos lá, né? Por si só não é um problema. Não, eles poderiam definir, tu quer ter acesso a todos os amigos? Exatamente. O Facebook é uma empresa, tanto, a gente vive disso, paga pra isso. Claro. O problema é que eles estavam fazendo isso sem comunicar as pessoas, pelo que está neste relatório. E sem o consentimento, que é o pior. Exato. Claro que tem aquela história, né, do termo de uso, né? Mas enfim. Quando a gente fala em proteção de dados, essas práticas, de maneira geral, elas são muito obscuras, né? Não tem transparência. E o que mais a gente precisa nesse tipo de empresa global, difícil de controlar, com um poder absurdo, é transparência nas ações delas. Exato. Aí o seguinte, cara, aí eles têm uma outra discussão, né? Um outro ponto, que é uma discussão. Sobre o Tinder para ter acesso full aos dados dos amigos, em troca do Facebook poder usar o termo Momentos, que já tinha sido patenteado pelo Tinder. Ah, sério? Então, que eles fizeram isso? Sério. Então tá lá, um dos e-mails, o Constantino, né? O Constantino de novo. Constantinos. Né? Constantinos de novo. Mandando pro Tinder que eles estão trabalhando com fulano e o time dele pra trabalhar na parceria pra fazer isso e manter uma paridade do produto nova API. Tá? Uhum. Então, eles estavam liberando também um acesso full, completo, aos dados dos amigos para o Tinder, em troca de poder usar o termo Momentos, que o Tinder tinha ou tem o direito de usar. Sim, fizeram uma sessão lá, sei lá, de uso termo, coisa parecida. Né? Tá? E aí a gente tem mais um e-mail bem interessante, que é do próprio Mark Zuckerberg. Esse não precisa dizer quem é. Não precisa dizer quem é. Tá? Então, mas ele está discutindo uma coisa de uma maneira bem interessante. Ele disse, olha, em vez de todo mundo nos pagar diretamente, ou seja, eles cobrarem diretamente, e as pessoas, os desenvolvedores, as empresas que nos dão aplicativos, eles podem utilizar os nossos métodos de pagamento ou os nossos produtos de propaganda. Uhum. Então, em vez de cobrar diretamente o desenvolvedor, tu vai pagar X para te usar aqui no negócio, tu pode nos pagar de maneira indireta. Então, a ideia dele, o modelo básico que o Mark sugere aqui. Login com o Facebook é sempre free. Enviar conteúdo para o Facebook é sempre free. E ler qualquer coisa, incluindo amigos, custa um monte de dinheiro. Ele escreveu. Tá? Uhum. Talvez na ordem de 10 centavos de dólar por usuário por ano. Uhum. Pelo dinheiro que você nos deve, isso ele pensando no modelo aqui, né? Uhum. Você pode cobrir da seguinte forma: comprar propaganda da gente, na nossa plataforma de propaganda, rodar as nossas propagandas no seu aplicativo ou no website, usar os nossos pagamentos e vender os nossos itens, vender os seus itens na nossa loja. Tá? Lembrando que o Facebook nessa época estava indo pro mobile, tá? Tava migrando para o mobile. Então, se... Que hoje já é uma realidade, né? Todo mundo acessa via Facebook. Se você não... Se o cara não conseguir pagar utilizando esses recursos, né? Se nos retornando esses recursos, então ele simplesmente paga a gente diretamente. De novo, nada errado. Sim. Nenhum grande problema nisso aqui. Né? É uma empresa, é um negócio, sim, eles não podem ficar deixando o pessoal acessar os dados deles de graça. De novo, o problema é não ter informado. É. Ainda neste item, com relação ao valor dos dados dos usuários, e é um ponto bastante interessante, um outro e-mail do Mark, a gente destacou o seguinte, a respeito do vazamento de dados. Isso aqui ele está falando em 2012, tá? E mandando para o Sam Lessing. Que é o vice-presidente de produtos. Exatamente. Ele diz assim, o Mark dizendo, eu acho que nós vazamos informações para desenvolvedores. Mas eu não consigo pensar em qualquer instância em que os dados, vazados de um desenvolvedor para outro desenvolvedor causaram um problema real para a gente. Tá? Cambridge Analytica foi exatamente isso, Cambridge desenvolvedor para outro. Tá? E ele coloca o seguinte, ele termina a última frase desse e-mail. Sem limitar a distribuição ou acessos, ou acesso aos amigos... que usam o aplicativo, eu não acho que nós temos qualquer forma de fazer com que os desenvolvedores nos paguem, né, a não ser oferecendo pagamento, né, utilizando o pagamento e usando a nossa rede de propaganda. Então eles estavam discutindo aqui o valor, ou seja, quanto vale as informações que nós temos e como é que a gente tira, como é que a gente ganha em cima disso. Tá? Basicamente essa é a ideia. E o fato de eles fazerem propaganda dentro da plataforma, para eles, eu acho que é melhor do que pagar, né? Porque tu movimenta todo um ecossistema de mais gente publicando. Exato. É muito mais interessante que o cara gere movimento do que fique pagando diretamente. Claro. Sim, porque é mais propaganda lá dentro, mais gente entrando, mais gente sendo atingida, mais coisa sendo vendida. É melhor do que simplesmente o cara dar um dinheiro qualquer lá. Isso. E o último ponto dessa parte do valor dos dados, mostrando o valor dos dados dos amigos, ou seja, a importância de acessar os dados dos amigos, é isso que está nesse relatório, eles trazem aqui uns slides que mostram as aplicativos-chave que estariam no whitelist aí para fazer o acesso. Tá? E o que é muito interessante nessa listagem é ter dois itens. Um que se chama Mark's Friends. Os amigos do Mark. Os amigos do rei, que é o título do nosso episódio. Né, que são 31 aplicativos que, por ser de amigos do Mark, estavam, né, tão liberados o acesso. E os Cheryl's Friends. Que envolve agora, pela primeira vez, agora nos nossos e-mails, a Sheryl Sandberg. Que é a diretora de operações e integra o conselho de administração do Facebook. Exatamente. Gente, muito cuidado, tá? Não vamos pensar agora nessas pessoas com um chifre na cabeça, tá? Não. Não é isso. A gente tá citando os nomes aqui e tal, e são e-mails. Oi? Mas pra saber quem é quem, né? Sim, exatamente. Não é aquela, olha, a maldosa da Sheryl. Não tem nada a ver. Que ela escute o Segurança Legal, né? Mas... talvez ela escute, será que não? Talvez, pode ela ser. Ela podia falar, imagina se ela escuta, ela pode falar. Nossa, seria. Nos processar. Poderíamos processar. Segurança Legal. Nossa. A gente vai para 2 milhões de ouvintes na semana seguinte. Bom, então, aí termina a questão do valor dos dados dos amigos, tá? Esses vários e-mails que a gente citou, só pedacinhos deles. O objetivo aqui é mostrar o quanto vale, né, os dados dos amigos. Não, não são os teus dados apenas, os dados dos teus amigos. Sim. E toda a confusão gerada em volta dessa limitação de acesso aos dados dos amigos. E a necessidade de ter que abrir essas possibilidades para parceiros de negócio, que é o whitelisting lá do ponto 1, e a ideia de cobrar para se ter acesso a esses dados de tamanho é o valor deles. É, o que mostra que esse modelo estrutural de acesso aos dados dos amigos deu muito dinheiro para eles, né? Mas claro, cara, de novo, o Facebook não é uma praça pública, não é uma fundação de caridade ou sem fins lucrativos, é uma empresa, Eu diria o seguinte, ele é uma empresa privada. Exato. Né? Ele tem um objetivo poder, é lucro, tem acionistas, tem tudo lucro, mais, exatamente. Tem mas ele adquire ele adquire certas funções que seriam, digamos assim, públicas, ou seja, que tem uma natureza mais pública, entende? Ele se transforma, por exemplo, em uma arena pública de discussão. Ou seja, mesmo sendo uma empresa privada, tu vai ter que aplicar, por exemplo, todos os princípios e direitos constitucionais naquela rede privada. Ele não pode, por exemplo, por ser privado, excluir pessoas com base na raça, por exemplo. Ou, como fazia às vezes, mostrar anúncios para pessoas que odeiam ou que odeiam judeus. É, né? Assim, lembrando que... É um negócio que tu... Oi. Já... Lembrando que o Pachai, se não tô enganado, que é o CEO do Google... Ele, agora, essa semana, ele teve uma audiência lá no Congresso americano, se eu não tenho enganado. Eu tava assistindo, foi até o final ainda. Uhum. E eles estão apertando eles justamente nesse sentido. Porque o Google também tem um papel talvez mais proeminente ainda do que o Facebook na internet. Eu acho que sim. E eles estão discutindo a questão de vieses do Google. E, claro. E, cara, claro, isso aí tá dando... Eles estão discutindo, embora o Google seja uma empresa privada, aquela coisa toda, ele assumiu tem um poder aí inimaginável, né? Sim. Eles estão discutindo isso. Não, e basta pensar na influência que a gente... Está muito imerso ainda na questão das eleições, mas as nossas eleições foram tomadas de fake news nessas plataformas, né? Exato. E a estrutura deles, né? A arquitetura deles pode contribuir para melhorar ou piorar o problema das fake news, né? A forma como colaboram, enfim. E a reciprocidade? O terceiro item seria a reciprocidade. Reciprocidade resume-se no seguinte, tá? No e-mail do Mike Vernal. Quem é o Mike Vernal? Vice-presidente de pesquisa, né? Local and desenvolvimento de produtos. O Mike Vernal, em 30 de outubro de 2012, né, ele coloca, abre aspas, nós vamos requerer que todos os parceiros da plataforma concordem com a reciprocidade de dados. Aham. Uhum. Então, se você acessa um certo tipo de dados, por exemplo, o que você está escutando em termos de música, você precisa permitir que o usuário publique de volta no Facebook o mesmo tipo de dado. Uhum. E os usuários precisam... precisa ser fácil para o usuário ligar isso tanto dentro dos seus próprios aplicativos quanto dentro do Facebook. Naqueles aplicativos integrados ao Facebook ou aplicativos externos ao Facebook, entende? Tá, explica melhor. Isso quer dizer que o cara... Basicamente é o seguinte, eu faço um aplicativo para ouvir música, por exemplo. Então, e eu tô usando os dados do Facebook para procurar amigos. Spotify faz isso. Tem que ser fácil para eu compartilhar, para o usuário compartilhar a atividade dele de volta com o Facebook. Entende? Ou seja, uma aplicação que só busca informação no Face para os amigos e não publica nada de volta, não tem um botãozinho de compartilhar no Face ou coisa parecida, vai estar fora disso. Entende? Não vai estar cumprindo a reciprocidade. A ideia é que você tenha sempre dados fluindo de volta para o Face. Então, para que nenhum aplicativo utilize... usa o Face para encontrar teus amigos, tu encontra os amigos, indica o aplicativo para eles, lá sei eu, né? Através da tua própria plataforma, sem devolver nada de informação para o Face. Então, tu é encorajado, na verdade, required, né? A mandar para o Face informações do mesmo tipo que tu coleta do teu usuário. Interessante, retorna para eles, né? Exatamente, a reciprocidade de dados, tá? E aí o próprio Zuckerberg coloca no dia 19 de novembro e diz o seguinte, ó, full reciprocity, ou seja, né, reciprocidade total, significa que os aplicativos têm que dar ao usuário que se conecta ao Facebook a opção proeminente de compartilhar todo o conteúdo social dele, né, dentro daquele serviço de volta no Facebook. Ok? Certo. E aí ele coloca aqui, ó, nós, abre aspas, nós estamos tentando permitir que as pessoas compartilhem tudo o que elas quiserem e fazer isso no Facebook. Sim. Algumas vezes a melhor maneira de fazer isso é compartilhar, algumas vezes a melhor maneira de habilitar as pessoas a compartilharem alguma coisa é ter um desenvolvedor que faça um aplicativo específico, né? Ou ter uma rede de conteúdo para fazer essa publicação. Uhum, específico para isso. Sim, porque tu também estimula... Calma, deixa eu continuar. Vai. Entretanto, isso pode ser bom para o mundo, mas não é bom para nós. A não ser que as pessoas também compartilhem seus dados com o Facebook e que esse conteúdo aumente o valor da nossa rede. Claro. Então, né, por último, finalmente, eu acho que o propósito da plataforma, mesmo no sentido do read side, apenas leitura, né, é aumentar o compartilhamento para dentro do Facebook. Sim, porque a questão da rede é justamente essa, né? Tu aumenta o valor da rede quanto mais pessoas fizerem mais interações dentro da rede. Então, o interesse deles é que as pessoas façam mais interações, né? Até aí, legítimo, sem problemas, né? Só que é um ecossistema complicado, né? Porque tu estimula quanto mais interações e aliado a essas outras coisas anteriores, a coisa fica bem complicada, né? É. Aí, em resposta a esse e-mail, tá? A Sheryl Sandberg diz assim: eu gosto da reciprocidade total. E isso é o coração do porquê. Aham. Ou seja, da razão pela qual eles existem. Tá? Uhum. Isso é o que ela coloca. E num memo, memorando, tá, a respeito das políticas para a plataforma 3.0, tá, ele começa com... Tem duas definições muito boas aqui. Que é... O princípio fundamental que governa o uso da plataforma é simples, tá? Que é reciprocidade. Uhum. Então, é aquilo que a gente já definiu. Tá? Um princípio de segunda ordem que aparece rapidamente, isso nas palavras do memorando, tá? É acesso competitivo. Uhum. Tá? Então, tem um pequeno número de desenvolvedores que não tem uma quantidade significativa de compartilhamento com o Facebook ou de valor monetário que justifique dar acesso a eles à plataforma. Uhum. Tá? Esses desenvolvedores não querem participar no ecossistema que nós criamos, mas apenas construir o seu próprio ecossistema, né, utilizando o nosso. Sim, que seria só se aproveitar da rede, tirando sem colocar nada em troca. Isso. E assim, isto é algo que nós não vamos permitir. Tá? Então seria tu utilizar a plataforma para te criar teu ecossistema sem devolver nada para a plataforma. E com isso termina-se, né, o item reciprocidade. Uhum. Tá? Então, basicamente, vamos matar quem não troca informação, quem não compartilha com a gente. E quem compartilha com a gente, beleza, vamos embora. Tocamos ficha. O próximo item, o item número 4, Vinícius, é o Android. Ah, esse é bem legal. Esse do Android é muito legal, cara. Ele é curtinho, mas ele é legal. Ou título secundário, por que você não deve instalar o aplicativo do Facebook no seu telefone? No Android. Eu tinha no meu iOS, eu arranquei fora. Não, eu não tenho, nunca tive. Tu já não tem há bastante tempo, né? Nunca tive. Aí que tá, olha só. E isso em fevereiro de 2015, tá? Uhum. O Michael Lebeau, que eu não descobri o cargo dele, mas parece ser alguém do jurídico, tá? Uhum. E ele diz que eles vão fornecer um novo... uma nova feature, tá, pra fazer o Nux, que é o New User Experience, que vai permitir que você envie os seus SMS e registros de ligações para o Facebook. Ah, isso é ótimo. Tá, isso gerou um bafafá na época. Isso só no Android, porque o iOS não permite isso. Uhum. Tá, isso só no Android. E eles iam usar isso para várias coisas, tá? Para fazer os ranking deles e tudo mais, tá? Sim. E aí o Michael tá avisando o seguinte: olha, existe um grande risco aí do ponto de vista das relações públicas. Uhum. Mas parece que o time de crescimento vai continuar adiante com isso. Vai seguir adiante com isso. Tá? Uhum. E aí o Ngon, não sei quem é, mas ele diz o seguinte: olha, o time de crescimento, de expansão, na verdade, né? O time de expansão está explorando um caminho em que nós só vamos requerer acesso ao log de ligações. Uhum. A história de ligações. E não vamos pedir nenhuma permissão por agora. Uhum. Pois baseado no teste inicial deles, parece que isso vai nos permitir fazer o upgrade dos aplicativos dos usuários sem sujeitá-los a uma caixa de diálogo do Android pedindo permissão. Nossa, isso é terrível, né? E ele escreve assim, isso é uma mudança assim, muito, muito importante, porque vai permitir que os usuários podem clicar para fazer o upgrade, mas não precisam dar permissão para a gente acessar o call log. A gente vai acessar o call log. Sim, o que é ilícito, o mais ilícito possível, porque tu tá pegando um dado absurdamente sensível, que são as ligações que a pessoa faz e os SMS. Exatamente, cara. Sem pedir permissão para ela. Exatamente. Então, eles iam fazer isso pro SMS e para os logs de ligações. Mas o time lá tava verificando, não, peraí, se a gente não botar o SMS junto nas permissões do aplicativo, não aparece caixa de diálogo nenhuma pro cara. Isso seria por uma limitação no próprio Android, talvez, Exceto do próprio Android, naquela época. Sim, 2015. Hoje certamente é diferente. Né? E aí eles decidiram fazer desse jeito para conseguir o acesso aos dados sem dar alerta nenhum para o usuário. Nossa. Isso aqui é grave, isso aqui é errado. Não importa se seja empresa privada ou seja o que for. Isso aqui não, é gravíssimo. Vai. Eles estão dando uma maneira de acessar dados aos usuários sem alertar ele de que eles estão fazendo isso. É, a questão é tu perde completamente a confiança, né? Mas claro. Tá falando que faz isso. O fato é que isso acabou ficando... Isso gerou um bafafá igual de igual forma, né? Eles abriram mão num momento de um acesso para conseguir um outro acesso sem alertar ninguém, cara. Isso é má fé pura. É, isso é má fé. Isso aqui é manipulação do usuário. Má fé, né? É. Então, cara, isso aí é um baita problema. Esse é o nosso curto item número 4, que é o Android. E o Onavo? Ah, o Onavo é legal. O Onavo é o seguinte, cara. Em resumo, o Facebook comprou o Onavo, tá? Que é uma empresa israelense. Ela tem vários aplicativos mobile, incluindo uma VPN. Uma VPN, tá? Que se chamaram de Onavo Project, tá? E eles têm também o Onavo Insights, que é para fazer analytics de plataformas mobile. Uhum. Tá? E eles foram comprados pelo Facebook em 2013. Tá? E eles passaram a utilizar as analytics do Onavo para monitorar os concorrentes deles. E inclusive para ver quais companhias eles deveriam comprar. Detalhe, né? O Onavo, nessa parte de analytics e naquele serviço que a gente realizou, né? Foi público isso, né? Não é nada de cliente privado, assim, mas de análise de alguns aplicativos de compra, né? E não só desses aplicativos, mas é muito comum que aplicativos instalados nos telefones conversem com esses serviços de analytics, né? Isso, exatamente. E o Facebook, então, ele passou a utilizar o Onavo para identificar o uso de aplicativos concorrentes, para ver que aplicativos eles deveriam comprar. Tá, e para a gente ter uma ideia do quão grave era isso aqui, o próprio Onavo Project, a VPN, tá, ela passou a ser classificada na mídia como spyware. Nossa. Não só o VPN, mas o Onavo em geral como spyware. Isso em 2018, agora em agosto de 2018. Desculpa, eu estou misturando as coisas, mas... Começaram a classificar o Onavo como spyware, tá? Uhum. A mídia especializada. Em agosto deste ano, o Facebook teve que remover o Onavo Project, a VPN, da App Store, a pedido da Apple. Por conta dessa. Por desse conta escândalo. Desse entendimento de que é um spyware. Que ele é, ou seja, ele é agressivo no sentido de coleta, monitoramento e coleta de dados dos usuários. Uhum. E eles passaram a utilizar isso aqui para monitorar os aplicativos de concorrentes, né, e outros aplicativos nas plataformas móveis, Android e iOS, e a partir daí planejar a aquisição dessas empresas. Na verdade, para ver não só a questão de aquisição, mas também tomar outras decisões que nós vamos ver em seguida, que pode envolver matar certos negócios. Sim. Isso eu acho especialmente complicado, e repito, né? Tu tem um serviço de analytics que é vendido para a comunidade técnica. Usa esse meu serviço de analytics aqui, porque tu vai descobrir problemas, tu vai descobrir número de acesso. Perfil de uso dos teus usuários. Então tu tem o aplicativo do Segurança Legal e tu, eu tenho esse serviço do Onavo, eu vou ligar o meu aplicativo do Segurança Legal com o Onavo para que eu receba estatísticas do meu aplicativo. Porque nós, donos do aplicativo Segurança Legal, a gente paga lá o Onavo, vamos supor, a gente não tem isso, tá? Mas a gente paga para ver, por exemplo, o nosso usuário usa mais Android ou mais iOS? Então tem que cuidar da plataforma. Tamanho da tela dos nossos usuários. Versão do Android, versão do iOS que o pessoal normalmente utiliza. Né, para ir cuidando. Como é que é aquele do Google? Crashlytics também faz a mesma coisa. Uma coisa é fazer isso para o Segurança Legal. Sim. E depois para o aplicativo X, Y e N outros aplicativos, mas cada aplicativo para o seu desenvolvedor ou seu interessado direto. Uhum. Outra coisa é tu comprar a empresa inteira. Tá? É tu comprar a empresa inteira. Continuar usando os dados, né? Continuar prestando serviço. Continua prestando serviço, só que quem comprou a empresa inteira usa os dados de todo mundo. Sim, para prejudicar as próprias pessoas. Para tomar decisão de negócio, inclusive matar alguns negócios. Então, assim, cara, isso é muito sério. E sem que os usuários soubessem que o Facebook estava fazendo isso. E pensa numa outra coisa, né? Não só os usuários, mas as empresas que usam o serviço, tá usando um serviço. Sim! Imagina assim. O teu concorrente compra o sistema de monitoramento e passa a te monitorar. E pensa o que significa dizer que o Facebook quer matar o teu negócio. Que é o próximo? Item 6. Então vá. Mirando aplicativos da concorrência. É o último item da nossa... O último item. E foi o item cujo texto iniciou o nosso episódio. Uhum. Porque neste item... Agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido, né, Justin? É, Mark. O texto que nós lemos lá no início... Foi uma tradução livre e adaptada, né? Artisticamente. Teatralmente. De um trecho de um e-mail entre o Justin Ozofsky. Quem é o Justin Ozofsky, Guilherme? O Justin Ozofsky é o vice-presidente do Facebook. Olha só. E para o Mark Zuckerberg. Sim. E eles estão falando, isso em 24 de janeiro de 2013, e estão falando do lançamento do Vine pelo Twitter. Sim. Foi que a gente lendo isso. Então, o Twitter estava lançando o Vine, que era um aplicativo para te gravar videozinhos curtos, segmentos de vídeo curto, e gerar um videozinho de 6 segundos e publicar no Twitter. Uhum. E aí, assim, ó, como parte da estratégia de Nux deles, que é o New User Experience, ou seja, para te trazer novos usuários para dentro da plataforma, eles estavam permitindo que você procurasse amigos através do Facebook. Uhum. Então, estavam usando o Facebook para ajudar os usuários deles a encontrar amigos para usarem o Vine. Uhum. Lembrando que o Facebook, nesse momento, não tinha ainda o vídeo no Instagram, tá? Uhum. Isso foi logo depois. E aí, que o Justin coloca, a não ser que alguém tenha alguma objeção, nós vamos shut down, nós vamos fechar o acesso deles à API de amigos. Hoje. Sim. Então assim, hoje eles lançaram o Vine, hoje eles começaram a usar então para fazer a estratégia lá, usar o Facebook para trazer novos usuários para o Vine, e hoje nós vamos fechar a API deles. Aham. Uh-huh, uh-huh. E eles assim, nós preparamos o Reactive PR, né? Ou seja, estavam preparados para reagir publicamente, né? Ou seja, no sentido de, ao serem acusados, eles já estavam com tudo pronto, né? Para reagir a qualquer ataque ou coisa, ou, né? Ou alguma eventual... Sim, alegação de concorrência desleal. É, alguma coisa assim, tá? E a resposta do Mark foi, yup, go for it. Né? Que a gente traduziu mais ou menos por... Sim, faça isso, né? Ou manda ver. Vamos lá, manda ver. Então, eles tomaram uma decisão de necessariamente matar o Twitter, né? Mas tentar... O Vine. Impedir que o Vine se utilizasse da plataforma para poder crescer. né, aumentar sua base de usuários. Lembrando que pouco tempo depois, o Instagram passa a fornecer a gravação de vídeos. É, não só de fotos. Olha que interessante, né? É a decisão de matar ou não uma determinada plataforma. Ou impedir, na verdade, não é matar, mas impedir que ela cresça, talvez. Porque o que significa dizer tu poder utilizar a API do Facebook para convidar os teus amigos, ou de repente automaticamente, que nem no Spotify. Tu entra no Spotify e aperta num botão lá e diz assim, acha os meus amigos no Facebook. E de repente tu tem uma listinha do que os teus amigos estão ouvindo. Ou seja, tu faz com que o usuário fique mais... tem um termo pra isso, mas tu fideliza, não é fidelizar, mas tu... O que eu quis dizer era engajado. Tu deixa ele mais dentro da plataforma com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de ação. Tirar essa possibilidade de qualquer aplicativo vincular com os teus amigos no Facebook é quebrar o... impedir que aquele aplicativo ganhe um efeito de rede, que é permitir que mais pessoas usem o aplicativo. Ou seja, o Facebook tem um papel fundamental para isso, né? É a porta de entrada. Eles colocam, inclusive, os autores do relatório, tá? Eles colocam nesse item 6 lá no sumário deles, eles colocam o seguinte, abre aspas, tá? Tradução livre. Os arquivos evidenciam que o Facebook estava tomando posições agressivas contra aplicativos, com a consequência de negar a eles acesso aos dados que, por sua vez, levaram ao insucesso do seu negócio. Uhum. E aqui, esse item que eu estou colocando aqui é um exemplo. Tá? Isso está naquelas 15 primeiras páginas. Uhum. Você tem as outras 235 páginas para ler que estão... Aí sim, lá tem e-mail, aí lá você pode buscar à vontade... mais evidências. Uhum. Mas é isso que o pessoal coloca no relatório, que eles estavam utilizando, tomando essas posições agressivas contra aplicativos, inclusive chegando a impedir que eles vingassem, entende? Uhum. Então, muito cuidado. Se você está iniciando um novo negócio e você tem como estratégia para o seu Nux, é um termo que eu aprendi agora lendo esse relatório. Sim. Né, em que você quer trazer novos usuários para a sua plataforma, você está baseando isso na vinculação com o Facebook, muito cuidado, porque você tem que dar retorno para o Facebook para poder fazer isso. Uhum. Se não, você corre o risco de, sem mais nem menos, você perder o acesso à API. Na verdade, já não tem mais acesso. Você já tem que, agora, hoje em dia, você tem que precisar lá aceitar lá o termo e ser whitelisted e tal, tem que ver como é que está isso. Uhum. Mas percebe que o teu negócio pode morrer do nada. Sim. Ou não crescer, né? Exato. Tu inicia lá, tu se junta numa garagem lá com uma turma, investe tempo, começa a desenvolver um aplicativo que vai ser uma coisa muito legal e a toda a tua estratégia está baseada, de crescimento, está baseada no Facebook. Uhum. E aí tu começa e daqui a pouco a coisa não vai pra frente, não anda, não vai e tu descobre que é porque tu não tem mais acesso. E aí tu vai reclamar com o Facebook, eu não tenho acesso, meu concorrente tem. E o Facebook não vai te responder, vai dizer, cara, te lasca, Sim, não dá retorno pra gente, né? Ou tu não tá dentro daquilo que a gente entende que é interessante pra nós, então tu não vai acessar a plataforma. Não, os caras são uma empresa privada, eles de certa forma eles podem fazer isso, né, cara? Eu tenho minhas dúvidas, viu? Porque essa é a questão. Primeiro que tu não tem transparência pra esse tipo de decisão, né? Uhum. O Facebook não é mais o bar da esquina, né? O Facebook tem todo um contexto dentro de um direito de concorrência, inclusive, né? Então, o Facebook não tem o direito de afetar a livre concorrência do mercado. Ele não pode agir contra a livre concorrência para buscar consolidar uma posição de monopólio. Uhum. Ele não pode fazer isso, né? Tu tem as leis de concorrência que regulam. E isso é bem liberal, viu? Isso é bem dentro de uma ideia de regulação muito mínima, assim, do que para evitar, por exemplo, cartel e monopólio, que é um consenso na economia que não é algo. Que não é bem um consenso, né? Mas que não é algo bom, né? Pelo menos para o usuário não é algo bom, né? Então, isso é bem complicado, assim, sabe? Tu não dá informações, é tu agir contra a livre concorrência e tu prejudicar negócios, como tu disse, né? O pior não é nem o cara que tá iniciando, o pior é o cara que já está estabelecido, tem todo um modelo de negócios funcionando, uma empresa funcionando, pessoas sendo empregadas, e de repente, arbitrariamente, o Facebook diz, tu não tem mais acesso, mas o fulano de tal que faz a mesma coisa que tu vai continuar tendo acesso. gente quebra no meio, né? Quebra no meio e afeta a livre concorrência. Essa é a questão da livre concorrência, né? É, tu tá impedindo que duas empresas, duas sociedades na mesma tipo de atividade possam concorrer livremente no mercado. Tu tá afetando isso. Uhum, exatamente. Exatamente. Mas enfim, eu não estudo direito da concorrência, então eventualmente até posso ter cometido algum equívoco aqui. Tem pessoas que estudam só isso, né? Meu conhecimento é bem geral, mas se eu estiver errado, alguém que estiver ouvindo saiba disso, me avise aqui que eu coloco a errata depois no ar. Beleza. E esses são os seis itens, Guilherme, que estão neste sumário feito pelo Damian Collins. Pelo menos ele é autor citado aqui, né? Uhum, uhum. Que ele conseguiu então tirar do processo da 643 contra o Facebook. Conseguiu tirar de lá e tornar público. Então tá aí o documento para quem quiser ler. Muito obrigado ao New York Times, que foi a primeira matéria que a gente encontrou sobre esse tema. E eles fizeram uma coisa que a imprensa brasileira não gosta de fazer muito. Botar o link. Que é botar o link para fonte, né? Uh-huh, então a gente pôde acessar direto da notícia deles o relatório e poder ler o relatório. O link para a notícia do New York Times, inclusive uma notícia secundária que eles têm lá, também vai estar no show notes. Então certo. É isso. Basicamente, certo. É isso. Assim, as coisas não são tão novas, mas são comprovações aí de coisas que se imaginavam. Algumas coisas a gente não imaginava que fosse tão agressivo. Sim, tipo Onavo. Ficar matando o acesso de concorrente no dia em que os caras lançam um produto. É. Então, a gente não imaginava uma coisa nesses termos. E, assim, ó, depois também leia lá o que o Zuckerberg escreve, né, dá uma olhada no relatório, é bom ler o relatório com um pouco mais de detalhamento aqui, tá? Ou seja, você ir lá e ler pelo menos até a página 15, você lê tudo que está escrito. Uhum. E você lê o que o Zuckerberg fala. Aí você vai ver que eu não estou mentindo quando eu digo que ele foi muito superficial e desviou de várias coisas ali. Inclusive, ele reclama que as coisas estão sendo mal interpretadas, não sei o quê, mas ele já foi convidado a testemunhar para esse comitê e recusou. Tá, então, no momento que tu faz isso, né? Sim. O cara se recusa a ir lá e testemunhar e explicar as coisas. Não, então, peraí que eu vou explicar que vocês estão tudo errado. E vai lá no Face, na sua própria plataforma. Sim. E coloca lá uma cartinha, entre aspas, aberta. Cara, muito, muito superficial com relação às coisas que estão escritas aqui. Eu acho que isso mostra o perigo, né, de você permitir, de você não regular certas coisas nessas super plataformas. Essas empresas, elas... né, tem mais poderes do que alguns países e lidam muito com lobby, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, Google e Facebook. Elas caminham para uma questão perigosa de monopólio do ponto de vista do usuário, né? Porque na realidade, grande parte das pessoas não tem como escolher não estar no Facebook, né? Nós mesmos estamos lá por várias contingências, desde questões de negócio, que pessoas, né, clientes já procuraram nos falar conosco por lá, até a questão de alunos também. Relacionamento em geral, né, cara? Então, tem tanta mesmo gente que você... É tudo pelo Face, né? Agora, tem aquele livro, eu não lembro se eu já indiquei ele aqui, que é o 10 razões para você apagar sua conta, 10 razões... Eu acho que sim, cara. Já, né? Acho que sim. 10 razões para apagar sua conta no Facebook. Isso, acho que eu falei no episódio acho que falou no anterior, deixa aí. Deixa eu ver aqui. Mas, enfim... Deixa então eu dar a minha recomendação. O nosso amigo Bruno Bione, que fez aquele curso aqui que a gente participou aqui em Porto Alegre também, ele lançou um livro, Proteção de Dados Pessoais e Função, A Função e os Limites do Consentimento. É uma obra, eu posso dizer, primorosa sobre proteção de dados. Olha, é algo realmente impressionante. Ele teve a gentileza de fazer uma referência ao segurança legal aqui nos agradecimentos do livro, né? Ele, entre muitas pessoas aqui, figura lá ao podcast Segurança Legal. E claro, não é por isso que eu estou fazendo a recomendação. Pois é, eu já ia dizer, cara. Porque o livro é realmente muito bom, a dissertação de mestrado dele, ele está fazendo doutorado agora, mas é uma obra imperdível para quem quer estudar proteção de dados pessoais pela Genforense, vai ficar o link lá. Eu realmente recomendo que você compre, então fica a minha recomendação aí dessa obra fantástica aí sobre proteção de dados. Tu queria dar, eu te cortei, tu queria finalizar com alguma outra coisa, Vinícius? Cara, é isso aí. Sim, deu de falar do Facebook esse ano. Tá, quem sabe sim, aparece sim. De novo no, é. No agora no último episódio, né? Sem ser agora, no próximo, que é o... Sim, do Assolini. Do Assolini aí. Mas no próximo, que a gente vai fazer aí a revisão de 2018, a retrospectiva, né? É. Vai aparecer ali de novo, sabe? Vai. Ai, deu. É, mas... Chega, termina 2018. Esses últimos... Essas últimas semanas, esses últimos, sei lá, dois meses, foram os meses dos vazamentos, né? Porque... Ah, cara. Dos vazamentos ainda não confirmados. É. Tem coisas assim interessantes e perigosas acontecendo aí, viu? É. Aí vamos ver o que vai acontecer, o que vai se confirmar, o que não vai. Essas últimas semanas aí a gente teve bastante movimento em termos desses vazamentos. E é uma coisa que a gente tem que se preocupar, cara. Não para demonizar as pessoas e as empresas, porque, cara, isso pode acontecer com qualquer um. A gente até comentava as coisas sobre isso no grupo. Uh-huh. As pessoas não são imunes. Mal caráter por terem sofrido algum tipo de ataque. Mas é algo que nos chama uma atenção, assim, para um... Vamos dizer assim, pela fragilidade do que está acontecendo, né? A gente está vendo aí bancos de dados expostos na internet, vazamentos internos, vazamentos que a gente não sabe como aconteceu, mas que são preocupantes. Então, A gente tem, no Brasil aqui, a gente criou um fluxo de dados, um fluxo de questão de vazamentos, né? Que funciona assim. Há o vazamento ou a invasão. Isso chega até o Tecmundo. O Tecmundo publica uma notícia e o pessoal do Ministério Público... Antes vai nos grupos dos podcasts. Vai nos grupos, o pessoal... Alguém avisa o pessoal do Tecmundo, o Tecmundo publica e após a publicação o pessoal do Ministério Público inicia uma investigação. Uma investigação, exatamente. Exatamente. É mais ou menos esse o fluxo. Agora, vamos ver o que vai acontecer aí. O resultado, né? A gente tem que aconteceu ontem, né, em tese. Sim, como uma instituição financeira, né? Vamos ver se isso se confirma de fato ou se é só uma tentativa de ataque... A imagem da instituição. A imagem de uma pessoa específica citada e tal. Vamos ver o cuidado que a gente tem que ter em repercutir essas coisas, né? A gente tem que ter bastante cuidado. Cara, isso a gente já comentou. A gente discorda da maneira como isso tem sido tratado aí, inclusive pelo Tecmundo, da maneira de dar muita... De dar muito espaço, vamos dizer assim, para criminoso. Pro atacante mesmo, né? Mas enfim, são coisas aí, é um jeito de publicar que a gente já viu há vários anos atrás, a gente já viu isso nos Estados Unidos, né? Acontecia bastante, Citibank foi um cara, Citibank em 90 e poucos aconteceu uma coisa desse gênero com eles. E eu acho que eles aprenderam com o tempo quer dizer, de certa forma, né? Não é todo mundo que aprendeu a lidar com isso. Mas Wired, por exemplo, lida muito melhor com esse tipo de coisa, né, do que a gente tem visto aqui no Brasil, infelizmente. Talvez faça parte do processo de amadurecimento que a gente está passando dessa questão. Né? Tem que ter um pouco mais de cuidado, que isso acaba respingando. Tá bom que tem que se responder por isso, tem que ser responsabilizado, tem que ter mais cuidado com os dados pessoais, aquela coisa toda, né? Uhum. Mas isso não pode ser feito de uma maneira... Assim, caças-bruxas. Oi? Caças-bruxas. Isso, caças-bruxas, uma coisa assim meio de defenestrar as pessoas publicamente, sabe? Atacar pessoalmente, né, os profissionais, isso não é nem um pouco interessante, não é... Concordo. Ético, né? Então, tenhamos cuidado. Bem, então, pessoal, nos encontraremos agora no próximo e daí no último episódio do Segurança Legal de 2018. Até a próxima! Até a próxima! Este podcast é mantido com a contribuição dos insiders Cristiano Borges e Ederson Nunes, do colaborador Eric Tauil e dos participantes Alan Alves, Fernando Chagas, Gabriel Soria e Guilherme Pereira, além de diversos outros que estão listados nominalmente em nosso site. Contribua você também com Segurança Legal. Acesse apoia.se